caminhava tão feliz. De repente um homem pobre avistei, andando pela estrada de Assis, tão aflito que confesso eu chorei. Perguntei-lhe o que tinha acontecido. Me ouviu, mas ficou chorando sem parar. Até que enfim me olhou e disse assim: a paixão de Jesus hei de chorar. Falava da paixão e usava uma roupa em forma de cruz. No braço deixava um pedaço de pau, violino de pobre cantando o amor de Jesus. Nós amamos tanta coisa nesse mundo: dinheiro, prazeres, fama e poder, tudo menos o que é mais amável, tudo menos aquele que mais bem nos quer. Pois o a figura do pobrezinho de Assis, e com ele tenho vontade de gritar. No meu sonho eu caminhava tão feliz, de repente um homem pobre avistei, andando pela estrada de Assis, tão aflito que confesso eu chorei. Pois o amor, o amor.